Salve Simpatia, mais uma vez no ar, Moqueca de Siri pela Rádio Campeche 98.3. Pedro Salomão e Tchê, Padaria. Não precisa mais fingir que está bem. Eu sei reconhecer o seu olhar. Três segundos antes da lágrima cair, eu sei o que se passa com você. Então passa lá naquela padaria e traz o sonho que você quiser. Eu tô te esperando com poesia e a água esquentando pro café. Então passa lá naquela padaria e traz o sonho que você quiser. Eu tô te esperando com poesia pra sonhar, basta estar com você. Seu café, minha fé. Que é que disse que vai dar autoante-ajuda? Eu vou só, vou buscando um tempo de sonhar. Vou chegar, vai saber que muda o dia de qualquer um. Se o sol chegar é bom, tudo é melhor com essa cor. 98.3. Eu vou só, vou buscando um tempo de sonhar. Vou chegar, vai saber que muda o dia de qualquer um. Se o sol chegar é bom, tudo é melhor com essa cor. No fundo o mundo é que nem um chão de sementes. Eu faço da terra molhada o meu jardim. Espero as flores se abrirem como se a gente soubesse que o amor nunca vai ter fim. Eu vou só, vou buscando um tempo de sonhar. Vou chegar, vai saber que muda o dia de qualquer

Belair do forró, Sabiá e mais. Agora é o Barramalho e Chico Buarque, Não Sonho Mais. 98.3, uma frequência comunitária. Fora Bolsonaro. Amor, nem te digo tanto castigo que eu tava aflita de te contar. Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha, babá na fronha, se urina toda, quer sufocar. Meu amor, vi chegando um trem de candango, formando um bando, mas quero um bando de orango tango pra te pegar. Vinha negro humilhado, vinha morto vivo, vinha flagelado, de tudo que é lado, vinha um bom motivo pra te esfolar. Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais atolava, mais te sujava, amor, tu pedia, emprestava o ar. Tu que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade, olha que maldade, me deu vontade de cair. Ao pé da ribanceira acabou-se a liça, se a rede inteira a tua carniça tinha justiça nesse estarrar. Te rasgamos a carcaça, descemos a riba, viramos as tripas, comemos ovo, ai, aquele povo pôs-se a cantar. Um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha, baba na fronha e se urina toda e já não tem paz. Pois eu sonhei contigo e caí da cama, e amor não briga e não me castiga, e diz que me ama, eu não sonho. Gelado de tudo que é lado, vinha um bom motivo pra te esfolar. Quanto mais tu corria, mais tu ficava, mais atolava, mais te sujava, amor, tu pedia e emprestava o ar. Tu que foi tão valente, chorou pra gente, pediu piedade, olha que maldade, me deu vontade de gargalhar. Pé da ribanceira, acabou-se a liça, escarrete inteira, tua carniça, e tinha justiça nesse escarrar. Te rasgamos a carcaça, décima rifa, viramos as tripas, comemos ovo, aquele povo foi-se a cantar. Foi um sonho medonho desses que às vezes a gente sonha, e baba na fronha, e se urina toda, e já não tem paz. E não me castiga e diz que me ama, eu não sonho. Sonhei contigo e caí da cama, e amor, não briga e não me castiga e diz que me ama, eu não sonho. Pois eu sonhei contigo e caí da cama, e amor, não briga e não me castiga e diz que me ama, eu não sonho mais. Queca de Siri na Rádio Campes, Roendo a Unha, Laila Miranda Garim, Marcelo Diniz Fidelis, do disco Gonzagão a Lenda. Corri pra ver você atrás da serra ao sol. tá chegando agora, stream no ar, nosso bilhão de ouvintes espalhados abaixo da estratosfera e quiçá algum acima. Eu chamo o Queca de Siri, que vai ao ar toda quinta, das 8 às 9 da noite. E, hey, eventualmente... Darwin, você partiu meu coração. Eu perdi você porque eu sou brau. Eventualmente, domingo das 11 ao meio-dia. Marcela Belas, I miss her. Um beijo, Marcela, viva Bahia. Somos todos brau. Oh, Lord, I'd like to know what she's now. Yes, I think so, but I'm not. Oh, not. Oh, Lord, I wanna give me her all my love, my life, my heart. And please help. I don't know if I am right. I must try to forget her. Be near me, darling. I miss you, darling. Oh, bring me, darling, your sweet kiss. De brega suburbano sem valor. Nasceu da expressão brown, que tem a ver com black power e o soul music, movimentos que explodiram nas periferias americanas e se espalharam pelo mundo. O black power era político, seus microfones amplificavam discursos. O soul music era estético com seus figurinos e canções. O sotaque baiano arredondou o brown para brau, colocou os tambores nas ruas e afirmou o Afro Power em Salvador. Hoje, já não somos só afros, já não somos mais browns. O século XXI remixou o brau como sinônimo de brasileiro, universal, brau. I thought you were happy with me, but I think I made a mistake. Agora vamos de carimbó, Rádio Campestre, Felipe Cordeiro e Dona Nete, onde é que eu vou parar? Campeão no mundo! 98.3 Muqueca de Siri. Onde é que eu vou? Eu vou parar. Onde é que eu vou? Eu vou parar. Vou endoidar em Cameta. Vou delirar em Marunda. Vou te ligar, tá de Berlim. Vou namorar em Bogotá. Vou botar quente em Macapá. Eu vou alucinar Paris. Vou requebrar o Siriá em Quaraci, Marapani. Vou requebrar o Siriá em Quaraci, Marapani. Em Salvador, vou te apanhar. Vamos pro Rio pra farrear. Depois voltar pra rebola o carimbó do meu Pará. Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Sei lá, sei lá, sei lá. Sei lá, sei lá, sei lá. Onde é que eu vou parar? Onde é que eu vou parar? Sei lá, sei lá, sei lá. A lua que dirá. Vou desvarar em Medellín, em São Juan vou me acabar. De mãe do Rio vou me lembrar daquela noite de luar. Em Santarém vou me exaltar, no Muju, no Bujaru. Em Santarém vou me exaltar, o Muju, no Bujaru. Lá no Congo vou chamegar, lá em Natal vou variar. De Maceió não volto só pro carimbó do meu Pará. Onde é que eu vou parar? Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço. Você olha tudo e nada lhe faz ficar contente. Você só deseja agora voltar pra sua gente. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, um soluço e a vontade de ficar mais um instante. Deixa sangrar no peito uma saudade, um sonho. Um dia vou ver você chegando num sorriso, pisando a areia branca que é seu paraíso. Debaixo dos caracóis, dos seus cabelos, uma história pra contar de um mundo tão distante. Moqueca de Siri pela Rádio Campestre, normalmente ao vivo das 8 às 9 de quinta-feira e repete no domingo das 11 ao meio-dia. Hoje, excepcionalmente, estamos ao vivo no domingo. Lá do lado do programa rolou Padaria, com Pedro Salomão e Thier. Depois, Monique Sui, um beijo querida com essa cor. Sabia e Mais, Bel Air do Forró. Não Sonho Mais, com Elba Ramalho e Chico Buarque, Roendo Unha, Laila Miranda Garim e Marcelo Diniz Fidelis. Aí Misto, com Marcela Belas, Salvador, Bahia. Onde é que eu vou parar? Felipe Cordeiro e Dona Onete. E debaixo dos caracóis dos seus cabelos, com Fernanda Takai. No fundo estamos ouvindo Yacht Samba Dub, com Digital Dubs. Toda quarta-feira tem a roda do Choro Xadrez, Isaltina de Assunção Farias, 439, Rio Tavares, Vila da Cruz. Dias 8 e 9, agora no próximo final de semana de 2019, quem for ouvir no ano que vem, já que o programa fica de eterno na rede. Então, dias 8 e 9 de junho de 2019, essa carrapeta estará no Beco do Pinheiro, número 10, Flamengo, onde acontece o Arraiá do Amor do Mercado. Maiores informações no Instagram, arroba

quá, quá, quá, quá, quá. Quem diz que o homem não chora, com certeza não colabora. As lágrimas são como Temer, necessário colocar pra fora. Nem todo pulso tem um relógio, mas todo curso tem sua hora. Dorme e pede em casamento, e a gargalhada só me namora. É um tormento, ora bolas, tudo bem, uma hora rola. E aí sumido, falei pro riso, um flerte, uma hora cola. Corto males como lâminas, mas são os males quem me amola. A vida é pra examinar, e a natureza é uma escola. Hey, nesses caminhos que eu andei, vi tantas coisas ao meu redor. Cheguei primeiro, mas eu chorei. Quem ri por último ri melhor. Sorrisos lindos como marfim, cada piano tem o seu som. Não sinta culpa quando sorri, deixe que o sorriso dê o tom. A dor ligou pro riso pra ver quem valia um pouco mais. E a dor zombou do riso por nunca fazer ninguém chorar. E o riso gargalhou da dor que se esqueceu. Dá pra chorar de rir, quá, quara, quá, quá, quá. É dia de te ver, que sorte grande. Sim, senhor. É mamão no mel, algodão doce azul. Que bom. Acende um alegria de corumim. Por causa do que vibra dentro de você. Você não tem ideia como eu sou feliz. Assim que eu passo aí para um sorvete, levo o disco do Bob que você me pediu. E aí a gente vai passear. E aí a gente vai namorar. E depois, e depois, e depois. Depois, meu amor, a gente vai ficar lá na sala. Tem um vinhozinho pra gente. Tem aquele disco que você gosta. A gente vai ficar ali, curtindo, batendo mais um papo. Vai passear, yeah. Moqueca de Siri, Rádio Campeche. Agora Natália Pavan, Sevilha Andar. Antes foi Seu Jorge Bid e depois... Não, eu não estou preparada pra te encontrar, amor, nos braços de outra pessoa. Só de pensar já me causa dor. Sonho acabar, se a fila andar, não vou aceitar facilmente. Tente me preservar, o que a gente não vê, o coração não sente. Vou te admirar, se não for roubar, e não se exibir por castigo, pois corro o perigo dos nossos amigos me verem chorar. Não quero nem imaginar se você chegar e me encontrar. No samba lhe peço um favor, respeite o insano, sagrado e profano. Pela Rádio Campeche 98.3. Agora Mestre Ambrósio, Saudade. Não tenho mais a saudade, não sinto mais essa dor. Meu coração hoje mora na casa de um vencedor, onde se habita a beleza, não chora a flor. Não tenho mais a saudade, não sinto mais essa dor. Meu coração hoje mora na casa de um vencedor, onde se habita a beleza, não chora a flor. Thank you. mais tarde vão abalar, ou se quer incomodar, onde a alegria fez pular. Sempre em festa como esta, e hoje pra comemorar o doce enterro da saudade, não tenho mais. Seria na Rádio Campeche, foi Mestre Ambrósio, agora Mamicele Ruiz, Canto das Três Raças. Adiantou e de guerra. Agora, orgulhosamente, Muqueca de Siri traz Chico Sainz, Viva Francisco França, com Jorge do Peixe. Roda Rodésco Codian. Segura véia com véia, grogrote com glutinhão. E apanha se não disser, roda rodeio rodeão. Apanha se não disser, roda rodeio rodeão. E apanha se não disser, roda rodeio rodeão. E apanha se não disser, roda rodeio rodeão. Marchar, vida que não anda fácil, acho que nunca andou. Pelo furo do sapato tento respirar. Andamos todos armados de blusa e vinagre, mesmo que estrangulados sabemos gritar. Monstro invisível, covarde, bota a cara pra nós. Quero dormir mais tranquilo em limpos lençóis. O bonde sai carregado de jovens e velhos, preto, carfuso, branquelo, índio, alemão. Tomamos todo o asfalto, fogo rompeu multidão. Última gota brindando a revolução. Última gota brindando a revolução. Última gota brindando a revolução. última gota brindando a revolução. Nossa utopia guardada sob o travesseiro, na esperança de um dia o moleque acordar, crelo gigante afobado, o cheiro de nova maré e o mar agitado da história acolhe seus pés. Corre por entre meus poros o sangue vermelho, tanto e desenfreado que pode jorrar. Deus e o diabo não sabem o que é o bem e o mal, todos reivindicando a terra do sal. Todos reivindicando a terra do sal. Todos reivindicando a terra do sal. Vão dos meus olhos mirando a paz, povo provando do que é capaz, nessa viagem que nunca chegou. Playboy tá junto com o trabalhador. Vão dos meus olhos mirando a paz, povo provando do que é capaz, nessa viagem que nunca chegou. Playboy tá junto com o trabalhador. Sei de uns porcos parados em frente ao espelho, tão claramente inclinados a endireitar, pensando em seus milhares, cuspindo contra a ralé, rara migalha babada de seus canapés. Mas hoje a fome é forte, eu não pego no sono. Hoje não será tão fácil nos alimentar. Corja real de safados, acho que vão se afogar. O barco vai virar. Vai virar, ei! O barco vai virar. Ir pra onde ir? Nós é que vamos olhar por nós. Sombra leal do passado, do futuro melhor. Tudo vira pó. Vamos olhar por nós. Sombra leal do passado, do futuro melhor. Tudo vira pó. Tudo vira pó. Tudo vira pó. Dia 14 é greve geral. Moqueca de Siri, agora a última de hoje, Cida Moreira, O Pulso. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Peste bubônica, câncer, pneumonia, raiva, rubéola, tuberculose, anemia, rancor, cisticercose, cachumba, difteria, encefalite, faringite, gripe, leucemia. O pulso ainda pulsa. O pulso ainda pulsa. Hepatite, escarlatina, estupidez, paralisia, toxoplasmose, sarampo, esquizofrenia, úlcera, trombose, coqueluche, hipocondria, sífilis, ciúmes, asma, cleptomania. E o corpo ainda é pouco. E o corpo ainda é pouco. A arrogância cai. disritmia, hérnia, pediculose, tétano, hipocrisia, brucelose, febre, tifoide, arteriosclerose, miopia, catapora, culpa, cárie, cãibra, lepra, afasia, o pulso ainda pulsa. O corpo ainda é pouco. Dengue, chikungunya, ebola, ainda pulsa. As gripes, depressão, ainda é o que não falta é patologia. Lado B do Moqueca de Siri, cinema americano com Thaís Gulin, Xiste, Rubel e Rincon Sapiência. E depois, Bide com Seu Jorge, Natália Pavan, Se a Fila Andar, Saudade, Mestre Ambrósio, Canto das Três Raças, Mamicele Ruiz, Roda Rodete Rodiano, com Bide, Chico Science e do Peixe, Pietá, com a música Funk Vermelho, e no fundo estamos acabando de ouvir Cida Moreira, O Pulso, de Arnaldo Antunes. Dias 8 e 9 de junho, essa carrapeta estará no Beco do Flamengo, número 10, Arraiá do Amor, O Mercado, arroba Estilistas Independentes. Um beijo pra G, pra Clarissa, pra Jô, a galera lá. Tenham todos uma excelente semana. Paz, saúde, trabalho, sorte. Beijos, abraços, prazer, orgasmos e simpatia.